0 graus com 10 nós. Livre pouso na 282231. Pato Lima, cara. Então, 620, após o tráfego da TR nacional, a IMA mantém cabeceira 28 e prepara para decolagem imediata assim que autorizado. Após a decolagem, mantém pro até 2.500 pés. Ok, após a TR nacional, ali mantém, preparado para decolagem imediata, mantendo a pro até 2.000, voo 620. Controle Guardião 09, chama pra mim, por favor. Entre o Guardião 09, chama a torre, 1895. Chama na torre, 6895, Guardião 09. Azul 4206, completa sinal, chama a torre, 1895. 6895, 4206. Ou 1869, desça para 2.000 pés, ajusta no 014. Autorizada sinal ILS Zulu, reporta estabilizado. 2014, autorizado Zulu, vai reportar estabilizado. Boa noite, 69. 737 da Gol alinhando para decolagem. Positivo. Foi, Guardião 09. Gol, 1620, livre decolagem, cabeceira 28, vento 200 graus, 89. Livre decolagem, 28, Gol, 1620. Guardião 09, muito. Boa tarde, mantenha-se sobre o farol de Itapuã, aguardando instruções. Farol de Itapuã, aguardando instruções, Guardião 09. Consegue direto para a parte do GRE? É, para 17. Gente, mantenha o farol de Itapuã, aguardando. Itapuã. 2231. Mantenha o ponto de espera e aguarde. Mantenha o ponto de espera e aguarde. Tru 206, check train, livre pouso, cabeceira 28, vento 200 graus com 11 graus. Passado travado. Com 1620, decolou aos 38, controle 120, decimal 8. Direto a Aron 370, com 1620. Puxa acionamento, gol 1969 no 7. O 1969 passando 7, aguarde para o push. Guardando. O... chama novamente que estamos esperando aqui o operador de finger até agora. Sim, se você entrar em contato com a espera, chama para o novo pushback. Sim, chama. Passarei do 2231, vou ir nessa parte principal, por posição 13 no passo 1. Remota 13, 2231. O 1169 está totalmente pronto para o push? Afirmo. Após a passagem da TR da passaria, está autorizada no 07, chame pronto para o táxi. Passou o colega, está livre para o push, vai reportar. 169. Ali mantém, cabeceira 28. Ali mantém, 28, tá? 3217. Azul 4206 no solo aos 40, livre à esquerda. Solo 1211 antes alfa. Esquerda 211. Guardião 09 está presente, está autorizado o cruzamento do eixo da 1028, aguardando o pouso cabeceira 27, 17. Autorizado o cruzamento da 1028, o guardião 09. 306, boa tarde. Índio, portão 01. Está direito, direto para o 1, obrigado. O Guardião 09 vai prolongar a perna do vento da 17, base pela direita, aguardando para girar a base, ok? Informa o tráfego, um Airbus 320 da TAM decolando a cabeceira 28. Paciente do tráfego, se autorizado se pousar no pairado na 17. Gente, aguarda para autorização, mantenha esse prolongamento da perna do vento. Prolongamento 17, Guardião. Na 3207, informa o helicóptero na final da 17, não interfere com a sua decolagem. Após a decolagem, mantém pro até 2.500 pés. Livre decolagem, cabeceira 28, vento 200 graus, com 8 nós, tá? 3.217. Fazendo o giro da para 17, eu mantenho o afastamento do guardião. Gente. Solta 3145, pushback no avento na 17. 3145, informa a nave da Gol puxando 07. Está autorizando pushback no trânsito do ataque, não? Observando a nave da Gol, autorizado 3145. A 3217, decolou os 43, controle 120, decimal 8. Controle, vai em 120, decimal 8, tá? 3217, boa. 295. 295, gol, 1869. Controle, Salvador, boa tarde, tá? 3217, passa meio 400 para 300. São 3217, boa tarde, contato radar, uma restrita nível 100, saída da EL. Restrita nível 100, saída da EL, tá? 3217, mantendo a próxima. Autorizada a curva à esquerda, são 3217. Autorizada a curva à esquerda, confirmando pro da EL ou na saída? Autorizado da EL, restrita no nível 100. Curva esquerda pro Odidael, restrita 100, tá? 3217, graças. Fala as 44, estaciona a frequência livre, guardião 09. Estaciona a polícia livre, Salvador, 3190, boa tarde, Patota. 3190, boa tarde, acione identificação, autorizado, chegada CARI, desça para o nível 120. CARI 120, 390. Sou 1620, chame Santo Recife, 12545 e ao término 12685. Recife 2545, 2685, 3207, passa nível 080 para 100. Pan 3217, está livre da restrição de 100. Caso efetue desvio, faça o mesmo pela esquerda, devido ao tráfego em aproximação pela direita do senhor. Aguarde o só 3269. No solo aos 47, livre à esquerda, Yankee Down, puxamos só ali no 211. Esquerda, Alfa 211, gol 1869. O Salvador, gol 1869, levando sua escuta. Gol 1869, táxi via pátio 3, reporte para ingresso do pátio principal. Pátio 3, vai reportar para ingresso no pátio principal, gol 1869. Fala, táxi está 3145 com 181 a bordo, alternando Ribeirão Preto, 3 horas e 40. Então, 3145, táxi via Pátio Juliette Alfa, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste agora no 014. 014, livre táxi via Pátio Juliette Alfa, ponto de espera da 28, da 3145. Da Eulê da Morte. Informação papal, repetir para a barreira. Passadeira 231, prepara a MOMO, WhatsApp, 1 minuto para a cópia. MOMO, aguarda. Voo 1869, aeronave da Tanta Cristina, agora para o ponto de espera, após a mesma, ingressa a parte 1, no posição meia dúzia. Após a passagem do TAN, parte 1, meia dúzia, chegou 1869. Meu Salvador, boa tarde, cena 62, no dia 20 da passada. Canal 6210, boa tarde, acione identificação, autorizado chegada CARI, desça para o nível 130. 130 na CARI, canal 6210. Direita, subida MOMO, VATAP, mantendo para o outro 2500, faz após decolagem. 5511 no transponder, controle 120, decima 8. Tio, 160, vai decolar na 28, MOMO. Batata, vai manter o eixo aí 2500, 5511 é o transponder, controle 208, passando 2231. Correto, espera o pressionamento. Estará, 2231. Autorizado para o Hotel Juliette Serra, Ribeirão de Botafogo. Autorizado para o Hotel Juliette Serra, reporta através do Parque de Botafogo. Autorizado para o Hotel Juliette Serra, reporta através do Parque de Botafogo. Olha, 1169, gol, decola, passa 1400. Mantendo a reta 2500, nada é o Leda Morte. Gol 1169, boa tarde, contato radar, mantenha para o até 2500, informa um tráfego, sua posição de 11 horas a 8 milhas, cruzando 1506 para 506, um Alfa Serra 65 Remoeste, após 2506, autorizado direto da EL, restrito no nível 100. Ciência não, está sendo tráfego após 2500, vai curvar a esquerda da EL. Restrito uma centena, possibilidade, senhorita, de coordenar ótima, por favor. Aguarde a coordenação, gol 1169. Aguarda, 3, 2, 3, 2, 5, e alterne 1251. 3, 2, 5, 2, 5, 1, 3, 2, 0, 7. 3190, desça para o nível 050. 050, tá 3190. Azulete Serra, chame a torre 1895. M2-10, desça para o nível 1-10. Já autorizado a 1-10. Salvador, boa tarde, o helicóptero Papa Romeo, Hotel Juliette Serra. Boa tarde, Hotel Juliette Serra. Está autorizado o cruzamento do eixo da 1-0-2-8. Reporte base pela direita da 1-7. Passará a base pela direita, 1-7, Hotel Juliette Serra, livre o cruzamento. Controle 1169 a Gol? Sim. Conseguiu monte lá pra gente? Ainda estamos tentando contato com o centro restrito Gol 1169. Tá, obrigado. Salvador, boa tarde, Azul 6919, Copapá, Santo Tio, autorização Campinas. Azul 6919 agora, Campinas, nível 340 autorizado. Decolagem da 28, curva à esquerda, subida da El, Leda Motiva. E a Azul 10, Cobage, a Azul 16 conforme. 5531 é o transponder, controle 120.8, informa que após a decolagem manterá por outra 2500 pés. Autorizado Campinas, no nível 340. Vai decolar 28, curva esquerda, mantendo o perfil, o eixo até 2500. Gael Leda Modba. Vai adicionar 531208. Depois é a rota do plano azul, 691. Correto, era pressionamento. Excelente. Ótima, recebo o 1-69. O 1-69 informa tráfego 1 hora a 1-7 milhas, 1-Alfa-320, cruzamos nível 1-30 para 1-10, como é? Gente, 1-69. Pouco parado no 7, até onde ele está. A3190, desça para 2000 pés, ajustando a 014, autorizada final ILS Zulu, reporte estabilizado. 2000 com mais estabilizado, A3190. Ou 1169, agora sim, autorizado nível 360. 360, 1169. Canania 210, desça para o nível 050. 050, 6210. Zulu 45, vento 200 graus 99, após decolagem mantém proa até 2500 pés, tem nível de decolagem cabeceira 28. Sente livre de decolagem cabeceira 28, mantém a proa até 2500, 3145. Sala 56, prossegue parte 4, estaciona a frequência livre, até a próxima, Juliette Serra. Desvio no 45, desvalou ao 57, controle 120, decimal 8, bom voo e até a próxima. 208, até mais tarde. Controle Salvador, tá 3145. Tá 3145, boa tarde, contato radar, autorizado curva esquerda na Pro 8 da El, restrito no nível 100. Restrito nível 100, esquerda Pro 8 da El, 3145. Tá na linha 210, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado a sinal ILS do voo, reposta estabilizado. 2000 no 4, vai reportar estabilizado, 6210. Tá 3145, canceladas as restrições do nível 100, livre aqui. Cancelada as restrições do 100, 3145. Tá 3090, estabilizou? Afirmativo. 3090, chama a torre 1895. 1895. Estará 6210, está autorizado ILS do MU, reporta estabilizado. Autorizado, vai reportar estabilizado, 6270. 6210. 3190. Tem livre pouso, pista 28, vento 190 graus com 11 nós. R, Rô 18, 28, 39, né? 2190 no solo aos 03, prossegue em frente, livra na Charlie. E antes da Alfa 1211. Você prossegue em frente, livra na Charlie. Antes da Alfa 2113. Chama 3145, chama o Centro Recife, ano 3325, alterna 1251. Recife, ano 3325, alterna 251, Centro 3145. O Chanel 6210, estabilizou? Negativo, senhorita. 6210, Torre 1895. 1895, boa. Contato visual, tem livre pouso, capteira 28, vento, 200 graus com 99. Sim, está autorizado o pouso, 6210. Papá, papá, Zulu, Juliette Serra, prossiga. Zulu Juliette Serra recebe 5/5. O Zulu Juliette Serra está acionado 2000. O Juliette Serra mantém os corredores visuais, ano 1500 pés. Ajuste no 014. Reporta Paripe. Troque o código para 0174. Controle helicóptero Papa Romeo Oscar Papa Alfa. Oscar Papa Alfa, prossiga. Helicóptero Oscar Papa Alfa procede de Valência, Mangueira 1507, magnética 082, ajuste 1 milhas. Transponder 0175 com 07 a bordo, autorizado de 1500 para 500 pés, em Salvador. É, Papá Romeu, Oscar, Papá Alfa. Cresce via litoral sul, no farol da Barra, reporta passando mesmo, 500 pés. Reportará, através do farol da Barra, 500 pés, Oscar, Papá Alfa. Geral 9979, aciona a identificação, desatero 110 restrito à chegada CARI. Identificou, desatero 110 restrito, geral 9979. No solo 07, prossegue em frente, libera na Charlie e chame solo no 211. Libera a Charlie, 211, bora. até questionamento, eu passaria 2231, está na remota 13. Autorizado, deixa eu me falar para o ataque. Para ataque, 2231. Boa, Alxaré 6210, em 12 a charge. 6210, táxi via Índia, posição 04. Índia 04, boa. Alfa, através farol da barra, cruzando o mil para 500. Pode ficar Papa Alfa, reporte através do Sul. Reportará para o Sul, Alfa. Questionamento azul 6919 no 9. 6919, portão 09, aguarde para o push. É isso. Ataque, passarei 2231, 7-1-4-40, alterna Brasília. 2231, táxi via Pátio e Juliette, Alfa, com sua espera, 118, decimal 95. O ajuste agora é 1-0-4, bom voo. Obrigado, Pátio, Juliette, Alfa, 1895, na pista 28, passarei 2231, fora aí. Mais um 6919, após o TR da passarela livre da retaguarda, autorizado, pushback para o transfer táxi. Após o passarelo, a retaguarda está livre, sobre o táxi, 2919. 5, reporte na curta. Reportará na curta, cabeceira 35 alfa. Outro para alfa, evite reduções, devido a sequenciamento para 17. Reporta na curta final da 35. Agilizará 35, Oscar para alfa. Bom, meu nome é Amir Silva, Karina presente. Conflita com o povo na saída da EL, inicialmente mantenha-se ligada. Assistente, reporte na rotatória de Alto Campo do Luz Leste Serra. Cruzou 40 para 110, federal. Para 9979, desça para o nível 050. Desça ao 050, federal, 9979. Base para final, 35, cabeceira 35, Oscar Papa Alfa. Oscar Papa Alfa, tá, contato visual, prossegue, cabeceira 35, autorizado, pouso. Branco, 200 graus, com 8 nós. Alfa. Oscar Papa Alfa, quanto me pátio? Pátio 5, Aristar. Enter. Autoriza direto para interseção Papá? Afirmativo, autorizado interseção Papá, o vento. 190 graus com 11 e 9. Alfa, graças. Visual com a 17, o Lujo Leste Serra. Lujo Leste Serra, chame a torre, 1895. E azul 6919. A autonomia de 4 horas e 40, 9 e meia a bordo, o alternado em Ribeirão Preto. 6999, taxi via Fácil, Juliette Alfa, ponto de espera, torre 1-1895, faz o chão 04, Mongol. 1-6, estacionar a frequência livre. Na terceira milha, 3 fixos, o Luz Leste Serra. Luz Leste Serra, livre pouso, 17, vento 190 graus, com 11 nós. Grau 9979, desça para 2000 pés, ajuste 1014, autorizada a sinal ILS Zulu, reporte estabilizado. 2014, ajuste autorizado ILS Zulu 28, grau 9979, reportado estabilizado. Hotel Salvador, Mike Zulu India. Mike Zulu India, prossiga. Mike Zulu India encontra-se estacionado na remota 12 do Pátio 1. Solicita autorização de reboque até a ponte de número 9 da Ponte 1. Reporta término. Reporta término, Mike Zulu India. Ali mantém 28, passarei 2231. Direto Serra, no solo ao 09, confirme pátio. Dado Backtrack, estacionar frequência livre. Paredo 2231, livre decolagem da 28, vento 200 graus, com meia dúzia graus. Livre decolagem, passaria 2230. Solo Salvador, Gol 869, centro da Papá, autorização Brasília. Boa noite, 69, boa tarde, para Brasília. Nível 360 autorizado. Decolagem da 28, curva à esquerda, perfil da subida Elefa 1. Via Zulu 17. 5560 é o transponder, o controle 120, decima 8. Autorizado Brasília, 360. Apesulou 17, decola 28, primeira curva esquerda, eleva 1. 5560, transponder, controle, 1208, gol 1869. 1869, está correto? Se for capaz de colagem, manterá para outra 2500 pés. Sim, se for de colagem, manterá para outra 2500, o gol 1869. Primeiro para o estacionamento. Controle, boa noite, passaria 2231. Paredo 2231, boa noite. Contato radar, suba para o nível 160, autorizado direto Momo. Direto Momo 160, passaria 2231. Atenção, passaria 2231, está autorizado direto Barreiras. Direto Barreiras, 2231. Azul, 6919. Boa noite. Pronto, ponto espera, 28. Azul, 6919, boa noite. Mantenha o ponto de espera e aguarde. Mantenha o ponto de espera e aguarde, 6919. Será 9979, tá livre pouso pela torre, chame ao mesmo em 1-1895. 8950979, boa noite. 79, estabilidade. Será 9979, livre pouso, pista 28, vento 210 graus com 12 nós. Nível Proso 928, centro do vento sideral. Boa tarde, está passando o bilhete Bravo? Passando o bilhete Charlie Bravo, boa tarde, essa é a minha identificação. Bom, bilhete Bravo. Está passando o bilhete Charlie Bravo, contato radar 64 milhas sudoeste de Salvador. Voe da El para a chegada Karen e desça para o nível 050. Chegada Cari. É, livre à esquerda e chame só a linha 219 antes da Alfa. Azul 6919, a linha E mantém, captura 28. A linha E manter 28, azul 6919. Felipe, me conhece se é Victor 363 ou 364, please? Roger, fly Sierra Victor 363 and send to 2500 feet, send 81014. 2500 feet and direct Sierra Victor 363, thank you, miss. Deixa eu finalizar. Controle, boa noite, dono 645, boa noite, autorizado direto ZAN, desça para o nível 060. Direto do ZAN, 1070, dono 645. Salvador, Mike Zulu Índia, reporta término do reboque. Boa noite, graças. Boa noite. Azul 6999, decolado 28, chama o controle em 120, decimal 8. 1208, muito obrigado, uma boa noite, Azul 6999. Controle Salvador, boa noite, Azul 6919 na DAEL, mantendo a proa. Azul 6919, contato radar, submantenho 340, saída DAEL. 340 na saída da EL 6919. Pode subir irrestrito ao 340? Do 6919, mantenha a proa até 3.000 pés após ser autorizado o 340. Pro até 3.000, depois está autorizado o 340, o azul 6919. Gol 1166, estabilizado. Gol 1166, chama Torre 1195. 1195, gol 1165. Oi, Salvador, gol 1166, estabilizado na final da 28. Gol 1166, ajuste no 04, vento 200 graus, 10 nós, cheque trem, pouso autorizado, pista 28. Se lembre, pode informar na baixada, travado, gol 1166. Na chegada Kari, para prosseguir para o ILS Zulu, pista 28. Bom, número 66, baixado, travado, livre pouso. Perfeito. 6201, sempre dá para por exemplo. Puxa, M201, capa confere, autorizado para Galeão, nível 360, conforme rota plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à direita, perfil de saída da EL, Leda, Irume, posição Irume, Índia Romeu, uniforme Mike Índia, transponder 5557, controle 190, décima 8. Vou confirmar, decola da 10, cara? Achei, Puxa, M201. Correção, pista 28, Puxa, M201, correção. Ok, autorizado Galeão 360, rota do plano, decolada 28 com curva esquerda, Israel Lendirume, transponder 557, controle 208, transponder 208. Chame 6201 no protegimento correto, reporta a plantação na posição 4. Reportar. Paulo Salvador, muito boa noite, azul 2591, quente, papá. Azul 2591, aguarda a cópia apenas, confirmando, Golf 1077, nível 80, requisitou. Piro Mativo. Sente, aguarda a cópia, confirma a posição no pátio. Está no pátio 3, já lhe confirmo aqui a remota, por favor. Paulo, Golf 1869, está pronto no meia dúzia. Gol 1869, meia dúzia, autorizado, puxa, chama táxi. Autorizado, repórter táxi, boa noite, 69. O Salo Azul 2591, pátio 3, box 2. Ciente, box 2, pátio 3, ciente, agora cópia. Bono 1166, no solo 33, libere taxiway Charlie, chame solo em 121, décima 1. Charlie 2, Bono 1, no solo, Bono Bate 18, 1166. Autorizado, obrigado, sinal bate 1, posição 03. Caso 2591, posição 2431, ponto 4, vitória. 591, prossiga. Cruzado, vitória, conforme rota plano de voo, nível 180. Decola da pista 28, primeira curva à esquerda, perfil de saída da El, após Coral. Transponder 5571, no controle em 120, décima 8. Ok, 180 para a vitória pela Golf 677, decolando da 28, curva esquerda na saída da El, transição Coral 5571 ao transponder.